vagabundo na cadeia, truta, é mó zica. Ia pra caralho, mas na fé, volta pras pistas. Dá valor ao mar, as mina que estigo. Cordão, sério, ouro, arranje roda livre. Eu sei, sei, ô de pó, salteado. Dos artigos loucos e dos butirado. Mas louca é a fase, né, é o que liga. Eu já conheço o filme, eu sei, você precisa. Nego, vem pro jogo, é só louco por louco. Cadê o instinto, tru, do bicho solto? Esse é meu dom, truta, tá no sangue. Enquanto Deus quiser, é ritmo alucinante. Mocota no veneno, essa é minha cara. Eu na revanche, só Deus e me para. Tiozão, é sem massagem, na mira da ciclope. No meio da multidão, sumi com uns malotes. Polícia nem me viu, foda-se, é por vim. Eu de 1100, quero é mais é ver o fim. Céu estrelado, abrigo de plebeu. Não cumpriu o que prometeu, ó, se queimou com Deus. A noite é o convite, tizão, arrasta mesmo. Já estou nacional, deixa os negros de joelho, moro? Na brisa da fumaça, loucura do vinho. Eu num golfe prata, nunca tô sozinho. Ou melhor, sem camisa, milhão de Kawasaki. Com a nega na garupa, cê viu? Ó que destaque. As ganda mateu bem com vários, porra louca. Quem desacredita, tru, até a boca. Visa mastecar, pagar só de Rolex. Até quem nunca vi jurar que me conhece. Os olhos incapazes de inveja se retorcer. Eu brindo com veneno e dou pra eles beber. Inveja é uma merda, tá bom, tá tudo em casa. Ajunta tudo isso, limpo o rabo e dá descarga. Minha cota no mundão, trutão, é esmiliar. Eu sei que a vida é curta, então deixa eu esticar. Ho! Balada vem, balada vai. Mulher e dólar, pó e balancais. Balada vem, balada vai. Não importa o quanto tenha, isso nunca é demais. Balada vem, balada vai. Mulher e dólar, pó e balancais. Balada vai. Não importa o quanto tenha, isso nunca é demais. É só questão de tempo, moro Guto, fica firmão. Pra você tá aqui com nós no mundão, certo, mano? Nike, M-Ox, Brooksfield, Boticário, mandando desse jeito, parceiro, só dá um estado. Da capa de revista implorar, beijar os pés. Não tá na R1 e colar na 1010. Vila Madalena, Rebouça, Jabaquara, Pirituba, Leopoldina, 1-2, cê tá em casa. E deixa falar de nós, quem quiser. Pra ser tem que ter, não é pra quem quer. 22 não é oitão, jamais vai ser uru. Faz filho e vem pra cima, eu sei que é tudo cu. Mas se contrário foi os insetos me tocar, meu espírito guerreiro jamais morrerá. Sofrimento é passageiro, Guto, tá escrito. A fé move montanha, meu truta, não esquece disso. Só que várias cresce o olho, os bico perde a linha. Só louco por louco, travado de farinha. Logo mais assim, colar lá no pagode. Comeback fura a lupa, mas morre de neurose. Modelo de favela com nós, só elas. Se é pra comparar, tem que ser Cinderela. Das amantes a mais bela, joia reluzente. Delicada como a flor, sutil, feito a serpente. Salve, salve, salve, oh, e aí? Ô, preto, tô chegando, nego, licença aqui. Que pegada louca, vai vendo o Sansi. Não tem nem 10 minutos pela Giovanni Gonch. Veio cair a ficha logo depois da ponte. Um gol passou pagando, virou, veio na bota, enquadrou. Revistou em seguida, foi embora. Tabela de maconha no banco, essas quadradas. Os caras viram tudo, mas nem falaram nada. O quê? Quem vai saber, ladrão, se é polícia? Entrei na S10, liguei, peguei a pista. Calma, muita calma, controla a emoção. Quantos tinham no gol, saírem, que direção? Um japonês, dois branco e um moreno. Desceram na Giovanni, sentido Rio Pequeno. Um cana no HT, citou de um Sport Hobby. Os caras me soltaram e falaram: Remex, cê tá com sorte. Louco de maconha, doidão, só aprontando. Tripado de bobeira, vai vendo, cê tá moscando. Fim de ano é embaçado, caralho, é desse jeito. Não quer entrar em cana, parceiro, fica ligeiro, pô. Onde nessa ideia, truta, cê capular. Nem de brincadeira isso dá até azar. Só pedalo louco, zóio branco, sem fumaça. Visita de ano em ano, truta, o nego chapa. Eu prefiro falar das estrelas da rua. Do meu amor por ela, de São Paulo à Lua. Bicho, eu viajei, ó, fui lá na Zona Sul. Lembrei de uma loira que guiava um Audi azul. que executiva sotaque de alemão. Morava em Alphaville e pagava pó pra ladrão. Do nada me ligou uma fita que é da hora. Entrar no sapatinho e nadar no mar de dólar. Um manda a senha direto pro chupacabra. A loira faz o saque nos bancos da Itália. Aí Miami Beach, Las Vegas, Cortinari. Férias no Havaí e rasante de Ferrari. E várias bucetinhas de coração partido. Os mais da Otacílio, tru, cê tá envolvido. Café, só louco que cola. O crime não é o creme, não é embalo nem moda. De que vale viver sem mulher, sem dinheiro? Se a guerra é por sinfão, tô nela o tempo inteiro. Mas há pouco eu tava lá, essas horas, trancado. Num calor de lascar, no maior esganagado. E aquela loira, tru, lá da Gris. Mãe do seu filho, sei que eu tenho com isso. Não tava com você somando e multiplicando, e aí? Amor, só de mães dela, deixa falando. Esse tipo é que nem praga na massa do biscoito. Ruim com elas, pior sem vai uma e vem 18. Ei, povo ingrato, esqueceu que eu existo. Um dia isso acaba e alguém paga por isso. Né não, nossa cara, fala aí, doidão. Muita calma, eu tô chegando, acaba não, mundão. Vê só desse lado como é que nós tá. Voando baixo de XT da 11 e Alcinha. Ó, lembra do Juninho, Jair e o Clemente. Paulo do H e o Neguinho da São Vicente. Os caras arrebentaram de novo o Hoppenheim. E é só de Hayabusa na pista da Coab. Nike 12 mola, festim em Oriaço. Os invejosos dizem: tem neguinho que tá chato. É, e eu que não sou bobo, né? Fico no compasso, esperando a hora certa e o momento exato. Balada vem, balada vai. Mulher e dólar, pó e balantais. Balada vem, balada vai. Não importa o quanto tenha, isso nunca é demais. Balada vem, balada vai. Mulher e dólar, pó e balantais. Balada vem, balada vai. Não importa o quanto tenha, isso nunca é demais. Só quem é louco se identifica sentindo bom. Foda-se as críticas e seus poderes.